O futuro é agora. Rap do futuro. Rap com guitarra. Rap de combate. Porque eu sou dos anos 90. Sou de voltar pro futuro. Sou bem mais do que cê pensa. Sou ponte por cima dos muros. Eu vim lá dos anos 90. Eu sou um sobrevivente. Eu tenho uma bagagem imensa. Altos conteúdos na mente. Meu rap é filho da plebe. Meu rap não é só cosplay. Alice que eu nunca tive. Alice James. Aviso escrito não era pra mim. Eu me arrisquei. Adentrei 2013. Nunca sozinho, mas sim com vocês. Se liga no flow. E o pensamento é mais. E o pensamento cria. Eu sou um preto e mais. Eu nunca dormi na sua brisa. E o pensamento é mais. E o pensamento cria. Eu sou um preto e mais. Eu nunca dormi na sua brisa. Compus avisalados no meu futuro. Não fui aquele lá em cima do muro. Aprendi a escutar, agora eu juro. Sem me desgastar, perdão não é perjuro. Tenho um passado rústico e um presente tão bom. E o que será que isso tudo com a vida do velho Leon? Conversa feia na net, juízes, esquema, plateia. Na busca do ouro de nerd, sua rima não passa de média. E o hype não quer mais você. Tem moleque novo na praça, sua letra pôs pra derreter. Agora não tem mais graça. E o hype não quer mais você. Tem moleque novo na praça, sua letra pôs pra derreter. Agora não tem mais graça. Coitado. Don't believe the hype. Explode, explode, explode. Eu sou dos anos 90, sou de voltar pro futuro. Sou bem mais do que cê pensa. Sou ponte por cima dos muros. Eu sou dos anos 90, sou de voltar pro futuro. Sou bem mais do que cê pensa. Por cima dos muros. Acelera os PPM, reduz o LPM. Que não deve não teme, mentira. Enganaram a gente, enganaram a gente. Enganaram a gente, enganaram a gente. Todo dia um inocente, ela luta ali na frente. Bala perdida, só encontra nossa gente. Só encontra nossa gente. Só encontra nossa gente. Favela mil grau, pokebode não late. É sem reação quando a polícia invade. Não é pra qualquer um querer intimidade. Mentira não se cria, só o cria de verdade. Pele escura, badal de rotina. Carro escuro na madrugada, chacina. Relato disparos nas ruas de cima. Preto, mano. Cinza. Eu sou dos anos 90, sou de volta pro futuro. Eu sou bem mais do que cê pensa. Sou ponte por cima dos muros. Eu sou dos anos 90, sou de volta pro futuro. Sou bem mais do que cê pensa. Sou ponte por cima dos muros. Eu sou dos anos 90, sou de volta pro futuro. Eu sou bem mais do que cê pensa. Sou ponte por cima dos muros. Eu sou dos anos 90, futuro. Cê pensa. Eu sou dos anos 90, sou de voltar pro futuro. Eu sou bem mais do que cê pensa, só ponte por cima dos muros. Eu sou dos anos 90, sou de voltar pro futuro. Eu sou bem mais do que cê pensa, só ponte por cima dos muros.